Primeiro, em que consiste, certo? Ou quais são os meios, quais são as vias espirituais que essa religião oferece? Isso se refere lá à lapidação da joia ou despertar do órgão espiritual. Segundo, qual é a doutrina dessa religião? Terceiro, quais são os ritos dela? E quarto, quais são os mandamentos? Certo. Evidentemente, as maiores semelhanças entre uma religião e outra se darão no plano da via espiritual. Certo. Porque a via não é senão o encontro do ser humano, enquanto espécie, com o absoluto. Não é isso? Já a doutrina, os ritos e os mandamentos são uma espécie de tradução desse encontro no plano terrestre. Tá claro isso aí? Evidentemente, essa tradução pode se dar em diversas línguas. Então, as diferenças entre a via espiritual hindu e a via espiritual cristã vão ser muito pequenas. Certo. Mas a tradução, por exemplo, do que é visto ou contemplado nessa via, para os, em termos doutrinais, pode ser bem diferente num e no outro. Porque, porque a doutrina é só um símbolo do que foi experimentado. Tá claro isso, hein? Isso quer dizer que a mesma experiência pode levar a expressões doutrinais muito diferentes. Evidentemente, essas expressões doutrinais não podem ser absolutamente diferentes. Porque, afinal, elas se referem ao mesmo objeto. Tá claro isso, hein? Mas elas podem parecer muito diferentes. Assim como as palavras que significam o mesmo objeto nas diversas línguas humanas podem soar muito diferentes. Não é necessário nenhuma semelhança fonética entre um vocábulo que significa pedra numa língua e o vocábulo que significa pedra em outra língua. A única coisa que eles vão ter em comum é o fato de eles significarem o mesmo objeto. Como a gente vai entender, certo? Então, como a gente vai entender a doutrina de uma religião distante de nós? Certo? É simples, do mesmo jeito que a gente entende ou aprende uma língua que nos é desconhecida. Se o sujeito, então, chega em Lilliput, e aí lá eles falam a língua deles, e você não tem a menor ideia do que as palavras significam, como você descobre o que essas palavras significam? Pelas relações entre as palavras. Não é isso? Então, por exemplo, se você descobre que o sujeito fala pedra e aponta para pedra. Então essa palavra deve querer dizer pedra, ou apontar, ou alguma coisa assim. Aí você já sabe, nunca um sujeito, certo, na língua liliputiana, vai poder dizer, certo, verdadeiramente, que a pedra é mole. Porque em Lilliput, como em todos os outros lugares, as pedras são duras. Tá claro isso aí? Então é justamente pelas relações entre as palavras que você vai começando a captar o sentido das palavras numa língua desconhecida. Do mesmo jeito, numa religião, se eu quero entender e comparar a doutrina de uma religião com a doutrina de outra, não é com um conceito isolado que eu vou entender. Certo? Então, por exemplo, o conceito de graça. O conceito de graça é um conceito muito fundamental na doutrina cristã. Quer dizer, Deus faz certas coisas boas para o ser humano e ele faz sem nenhum mérito do ser humano. Não é isso? Ele faz isso só porque ele é bom e você não merece isso. Quer dizer, não existe uma reciprocidade, certo? Ou uma bilateralidade entre o que você fez e o que Deus fez para você. Esse não é um conceito fundamental no cristianismo? Certo? Todo mundo sabe, quando ele ganha uma coisa, fala: ah, isso foi a graça de Deus, eu não tive nada a ver com isso. Eu realmente não merecia, não fiz nada para que isso acontecesse, mas aconteceu. Não foi em retribuição a alguma coisa que eu fiz, exatamente. Certo? Então, já você pega, por exemplo, no budismo, você tem um outro conceito que é também chave para o entendimento da doutrina, e que é ele tomado isoladamente, completamente estranho ao conceito de graça, que é o conceito de karma. O budista, pelo contrário, vai falar: não, não, tudo que acontece com você, se Deus te abençoa, é porque você fez uma coisa num estado anterior e agora você acumulou o karma. O karma amadureceu e aconteceu isso. Isso, tudo que te acontece é um efeito do que você fez. Então, se eu tomar só o conceito de graça isolado e o conceito de karma isolado, eu vou dizer: ó, não tem nenhuma ligação comum entre cristianismo e budismo, porque um está falando que a realidade funciona na base da bondade de Deus, e o outro está falando que a realidade funciona na base de um sistema ordenado de causa e efeito. Tá claro isso aí? Quer dizer, não dá para entender os dois conceitos tomados isoladamente. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que falar: não, peraí, por que existe o conceito de graça no cristianismo? Este conceito deriva de que componentes da doutrina e o que ele visa explicar da realidade? Quer dizer, eu vou ter que ligar esse conceito com um monte de outros conceitos doutrinais para que eu entenda ele. Aí depois eu vou pegar o conceito de karma e fazer a mesma coisa no budismo. Por que existe o conceito de karma no budismo? Certo? De que princípios da doutrina ele deriva? E qual a finalidade desse conceito no conjunto da doutrina? Tá claro isso aí? Aí a gente vai ver: ah, peraí, o conceito de karma é muito mais parecido com o conceito de graça do que eu pensava no começo. Porque eles têm funções doutrinais semelhantes. Tá claro isso aí? Quer dizer, então a comparação entre as religiões, ela nunca pode se dar por conceitos isolados ou atos isolados. Quer dizer, essa religião aqui fala que você tem que ter monogamia, a outra fala que tem que ter poligamia, essa aqui fala que não pode ter divórcio, aquela fala que pode ter divórcio. Se eu pegar só o conceito isolado, eu nunca vou entender do que cada uma das religiões está falando. Por que isso? Porque a religião, como um conjunto, como uma totalidade, certo? Ela é exclusiva, ela é única. Certo? Essa é uma característica de toda a perfeição terrestre. Quer dizer, a religião, como um fenômeno terrestre, como um evento que acontece na Terra, ela possui uma unicidade. Certo? Toda unicidade exclui outras unicidades. Então, por exemplo, o sujeito tem R$100 no bolso. Aí ele: não, ou vou comer num bom restaurante, ou vou pôr gasolina no meu carro. Cada uma das coisas tem um apelo. Não é isso? Certo? Cada uma das coisas tem lá uma qualidade, uma positividade. Mas uma exclui a outra. Se a medida do sujeito é os R$100, ou ele faz uma coisa, ou ele faz a outra. Não é que ele: ah, ou faz essa porque aquela é ruim. Certo? Ou faz aquela porque essa aqui é ruim. Mas é, não, ou eu faço uma ou faço a outra, porque não dá para fazer as duas. Um outro exemplo, né, dessa exclusividade da perfeição. Quer dizer, uma excelente catedral é um péssimo lar. Uma catedral perfeita e maravilhosa é uma casa horrível. Tente morar na catedral para você ver. Não é isso? Quer dizer, a perfeição de catedral exclui a perfeição de lar. E a perfeição de lar exclui a perfeição de catedral. E cada uma delas exclui a perfeição de fábrica. Quer dizer, é impossível que um determinado edifício seja simultaneamente uma catedral perfeita, uma casa perfeita e uma fábrica perfeita. Está claro isso aí? Então as religiões, como uma estrutura complexa que visa ligar o sujeito, o indivíduo humano, ao transcendente, ela também tem essa exclusividade. A perfeição formal dela exclui a outra perfeição formal, mesmo que a outra também seja perfeita. Tá claro isso aí? Do mesmo jeito, a perfeição de uma catedral exclui a perfeição de um claustro. Ora, mas é tudo cristianismo, tudo a mesma religião. Mas um claustro perfeito é completamente diferente de uma catedral perfeita. Não é isso? Então isso quer dizer que o quê? Que os componentes, os elementos característicos de cada religião, eles se diferenciam maximamente dos componentes da outra religião, justamente para explicitar a natureza dessa religião. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que toda religião possui componentes formais que são formalmente inadmissíveis em outra religião. Necessariamente. Tá claro isso aí? Isso é a mesma coisa, por exemplo, os tipos de beleza. A beleza oriental e a beleza negra. Não dá para ser perfeitamente negra e perfeitamente oriental ao mesmo tempo. Você só pode ser imperfeitamente as duas coisas ao mesmo tempo. Isso dá. Mas perfeitamente não dá. É a mesma coisa. Quer dizer, o sujeito não pode ser... Então agora eu serei perfeitamente cristão e budista ao mesmo tempo. Não vai dar. Você pode ser imperfeitamente as duas coisas ao mesmo tempo. Mas perfeitamente só pode ser uma delas. Elas podem se identificar no plano do objeto transcendente. Quer dizer, aquilo que elas visam é o mesmo. Mas elas não podem se identificar no próprio plano terrestre. Tá claro isso aí? Então vamos ver, os critérios para avaliação ou para comparação entre de uma religião com outra são justamente esses quatro. Em primeiro lugar, essas quatro coisas. São os critérios intrínsecos. A via, como essa religião propõe aproximar o sujeito, conduzir o sujeito à experiência do transcendente. Segundo plano, a doutrina e o senso do sagrado. Quer dizer, plano do, como esse sujeito, como essa religião ensina a inteligência humana. Terceiro plano, como essa religião educa a vontade humana. São os ritos. E quarto plano, como essa religião educa os sentimentos humanos. E esse é o plano dos mandamentos. E é por isso que os mandamentos, por exemplo, podem diferir de uma religião para outra. Entendeu? Com o conjunto de mandamentos, o que Deus quer não é que o sujeito se comporte de um determinado jeito, mas que ele conduza os sentimentos dele a uma certa forma. E existem muitas maneiras de educar os sentimentos. Então, esses são os critérios intrínsecos. Fora isso, toda religião apresenta, certo, outros três tipos de prova da sua autenticidade. Quer dizer, essas provas, quer dizer, essas provas fundamentais, a prova doutrinal, certo, a prova do rito e a prova do mandamento, a coerência intrínseca desses três planos, é a prova essencial de uma religião. Mas as religiões também apresentam provas extrínsecas ou secundárias, ou acidentais, certo? E a primeira delas é a santidade. Quer dizer, toda religião mostra alguns seres humanos que são evidentemente melhores do que os outros. Uma religião sem santos é uma religião na qual ninguém vai acreditar. Quer dizer, toda religião tem que falar: olha, se você praticar esse negócio, é assim que você vai ficar. Se você praticar direitinho, é assim que você vai ficar. Tá claro isso, hein? O segundo, que deriva imediatamente desse, é: toda religião tem milagres. Qualquer religião tem uma lista imensa de orações que foram atendidas de modo sobrenatural. Milagre seria definido como algo não cientificamente comprovado? Não, veja bem, cientificamente comprovado quer dizer o quê? Essa expressão é ambígua. Quer dizer, existem milagres que foram testemunhados por médicos e que... O sujeito sabe, ó, isso aconteceu, certo? Mas a ciência não tem uma explicação de por que aconteceu ou como aconteceu. Aparentemente, isso aqui viola, certo, as leis normais de comportamento das coisas, certo? O que não quer dizer que, segundo uma perspectiva científica talvez mais ampla ou filosófica mais ampla, aquilo tenha uma explicação perfeitamente razoável, certo? Simplesmente aquilo foi de fato uma intervenção mais ou menos direta do plano do transcendente. Certo? Toda religião tem um monte de milagres testemunhados. Certo? E eles não podem ser descartados, porque muitos deles têm às vezes dezenas ou centenas de testemunhas. Certo? Não pode ser que só porque o sujeito é daquela religião eles são tudo mentiroso. Ah, não, só porque ele é hindu, ele é mentiroso. Ele mentiu que Brahma fez um negócio para ele. Imagina, Brahma nem existe. Ele vai fazer uma coisa boa, né? Quer dizer, a quantidade de milagres relatados que tem, que existem, são, é um negócio absurdo. Às vezes é um negócio absurdo mesmo. Então, por exemplo, só, né, Dom Bosco, só de Dom Bosco existem 11 mil relatos, 11 mil testemunhos de milagres diferentes. É só de um sujeito. Alguns dos quais, alguns desses milagres foram testemunhados por inúmeras pessoas. Em geral, de um modo geral, as religiões são bastante rigorosas no seu critério para aceitação de milagres. Ah, não, teve uma cura. Não, mas peraí, tinha um médico que tinha diagnosticado uma doença incurável primeiro? Não. Ah, então você não sabe se teve cura milagrosa. Hã? Geralmente as autoridades religiosas são bastante rigorosas nesses critérios. Então, às vezes não, claro. Em terceiro lugar, então a gente tem a santidade, os milagres, e a terceira prova extrínseca é a arte sagrada. A arte sacra. Mas é, toda religião no decorrer do tempo mostra um tesouro de arte sacra que é inestimável e insubstituível. Quer dizer, é praticamente impossível o sujeito não sentir que está no centro do universo ao entrar numa catedral medieval, ou numa mesquita medieval, ou num templo hindu. Ah, de onde veio o conceito de revelação? A verdade é que... Não, milagre, veja bem, ele não é uma revelação no sentido estrito. Ele é uma intervenção divina, uma intervenção direta do transcendente, que como que salta as causas segundas, certo? Ou as causas próximas. A ideia de revelação consiste no seguinte: evidentemente, um sujeito que não possui uma experiência do transcendente não pode alcançar essa experiência e, simultaneamente, desenvolver uma doutrina perfeita, um conjunto de ritos, certo? E um corpo de mandamentos perfeitamente coerente sozinho. Ninguém consegue fazer isso. Então toda a religião vai dizer que ela se origina do próprio absoluto, ou do plano do transcendente, e não do plano terrestre. Toda religião é uma iniciativa divina. Uma religião que fala, não, isso aqui foi fulano que inventou. Não, então isso não é uma religião, é uma arte ou um ofício, como qualquer outro. Não é isso? Toda religião vai falar, não, isso aqui foi Deus que deu, foi a natureza de Buda que trouxe, foi assim por diante. Tá claro isso aí? Certo? Isso é indicado pelo fato de mesmo as religiões de caráter histórico, quer dizer, cujo começo histórico a gente tem, a gente conhece, se originam em tempos não históricos. Certo? Então, por exemplo, o cristianismo. O cristianismo aconteceu mais ou menos, se originou mais ou menos há 2000 anos atrás. Mas ele é, de certo modo, uma continuação do judaísmo, que começou 3000 e tantos anos atrás, que é mais ou menos uma continuação da religião de Abraão, que a gente não sabe quando começou. Não é assim? Budismo é a mesma coisa. A gente tem, o budismo começou mais ou menos há 2500 anos atrás, mas ele é como que uma continuação ou uma reinterpretação do hinduísmo, que a gente não sabe quando começou. Quer dizer, a origem das religiões escapa do alcance do indivíduo humano. Essa é outra característica. Por quê? Porque todas elas, vamos dizer, nós somos, isso aqui foi uma iniciativa de um plano sobre o qual você não intervém. Então todos os fundadores de religiões vão dizer, olha, foi uma outra coisa que fez isso aqui. Então Cristo chega e fala, eu vim para se cumprir a vontade do Pai. Ó, o Pai não está aqui do seu lado, você não está vendo ele, ele é, pertence ao plano do transcendente. O profeta Muhammad, fundador do Islã, vai dizer, isso aqui, o Alcorão, foi o anjo Gabriel que me disse e que Deus disse para ele, não é o que eu estou pensando. O Buda vai dizer, isso aqui evidentemente não é eu, porque eu estou dizendo que não existe eu, certo? Então isso aqui evidentemente não é da minha parte, porque não existe minha parte coisa nenhuma. Quer dizer, todas as religiões vão dizer que elas são uma iniciativa do transcendente. Tá claro isso, hein? Então vamos fazer uma pequena pausa para eu fumar um cigarro. Bem, agora é...